good night. Good night, little kids, good night. We're off? Good, well that ought to hold the little bastards. In the morning, the time is now.

nossa emissão continua. Já sabem que daqui a pouco vamos ter na antena a primeira agenda da semana em que vamos trazer, em que vos vamos trazer os espetáculos para hoje. É verdade. Mas antes temos quatro músicas para vos oferecer. A primeiríssima de todas é uma música fenomenal. Esta música é excelente. Já aqui passou uma vez a dos Texas, a primeira música. Depois, God is a Girl, a música dos Groove, Coverage. Ainda a música de Lara Fabian, I Will Love Again. E para acabar, Miss James com A Fine Day. Uma grande, grande, grande música para curtirmos também. É do meado, dos meados da década de 90. Vamos lá desfrutar destes sons ao máximo. Só grandes sucessos a tocar nesta emissão para que se mantenham todos a 100%. Thank you.

de Miss James nesta emissão do A 100%. E antes de prosseguirmos com os próximos 4 temas, vamos à nossa primeira agenda. Exatamente, à nossa primeira agenda, exatamente. Ora, e hoje temos alguns espetáculos para hoje, não muitos, mas alguns. Primeiro os Danse Carrier, com vão atuar no Festival Medieval em Lisboa. A música que eles, aliás, o espetáculo que eles vão realizar tem início às 17h, ou seja, daqui a uma horinha, mais coisa, menos coisa. Alexandra Guimarães também vai atuar hoje. A fadista vai atuar na Casa Real de Arcos de Valdevez às 21h30. No Festival da Vidigueira em Beja, Chan Riley vai atuar no Festival da Vidigueira a partir das 22 horas. Rita Red Shoes, os sapatos vermelhos, ela vai atuar no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa a partir das 22 horas. Por fim, os No Soul Families vão atuar em Ponta Delgada às 22h30, hora dos Açores. E para hoje são os nossos concertos. Não há muita coisa hoje, também estamos a chegar ao final do verão, já há menos concertos, mas ainda assim temos alguns concertos, algumas sugestões para si. Vamos ficar ainda nos próximos instantes com mais 4 temas. Vamos ficar com uma grande música. É cantada a 4 por Maya, Pink, Lil Kim e Christina Aguilera. São as 4 que interpretam Lady Marmalade. Depois vamos ficar em português com Micael Carreira. A música Chama Por Mim, ainda recordando Faith Hill, Terrell B. E para acabar, mais uma grande, grande música. Chama-se The Last Goodbye e é das Atomic Kitten. Não podem perder, são só grandes músicas na vossa rádio, no canal 2 da Rádio Antena Web, neste A 100%. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. Rise. Christina. Pink. Chama por mim.

go. Espero que sim, pois as músicas que escolho espero que sejam do seu integrado, porque nós escolhemos a pensar em vocês que estão desse lado. E vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes, atenção caros ouvintes, porque, bom, antes tenho mais 4 músicas para vos oferecer. E a primeira, atenção que são 4 grandes músicas, a primeira é de Fatman Scoop. A música It's That Scoop, a primeira grande música. Depois vamos ficar com Kanye West, Through the Wire, ainda Maybe, a música que nos é trazida, imaginem vocês por quem, é verdade, Nerd, a brindarem-nos com este tema Maybe, e depois Stella com 9080, a música que vão poder ouvir antes, mesmo antes do nosso singelo, pequenino e discreto bloco publicitário. Já sabem que nós cá estamos sempre às sextas-feiras, entre as 4 e as 6 da tarde, para vos trazer então música e espetáculos, a nossa agenda de espetáculos que nós vos levamos com todo gosto. Primeiro às de sexta, depois às de sábado e depois as dos restantes dias. Vamos por agora à música. Começamos com a tal belíssima música que vos falei, de Fatman Scoop. It's That Scoop. Vamos a isto. Hold up, freeze, let's go now. Wave dance, wave dance, wave dance, wave dance, wave dance, wave dance, wave dance. All the fellas in the house, come on now. It takes two to make it out of sight. Here we go, here we go, here we go now. Ho, ho, ho, ho. Here we go, here we go, here we go now. Ho, ho, ho, ho. Rock it right now, rock it right now. Whoa. Ho, ho, ho, ho. Rock it right now, rock it right now. Whoa. Fat man Scoop in the house, come on now. Everybody reach, reach to the top. Everybody reach up, don't stop, don't stop. Everybody reach, reach to the top. Go. Put your call you, man. Too much stuff on my heart right now, man. I'd gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shutdown, what's going on? Yeah, turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time. In the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, drive a 212. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. Thank God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me, Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid shit that I did. But I'm a champion, so I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a plate in my chin, I said, dawg, don't you realize I'm never making on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. Love was the egg. See, and it was born in a cloud with silver lining. But it broke. I mean, it hatched on the ground. So time flew right by me. Y'all there?

O Canal 2 leva até si um momento em que os livros também falam. Um momento em que o mundo é magia. Um momento em que lhe contamos uma história. Conta-me uma história, um momento dedicado à expressão e à palavra. Conta-me uma história, aos domingos, entre a meia-noite e a meia-noite e meia, no Canal 2 da Antena Web. Top 40 Brasil. Todos os sábados à 1 da tarde, o Canal 2 apresenta as 40 músicas mais rodadas no Brasil. Fique a par das novidades e dos maiores sucessos da atualidade deste país tropical. Do Brasil para o Mundo, Top 40 Brasil, aos sábados às 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do nosso A 100%, o vosso programa aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre às sextas-feiras, entre as 4 e as 6 da tarde. E agora trago-vos um presente. Sabem de onde é que vem? Vem de África. E só não digo do país porque vem de mais do que um país. É verdade. Daqui a pouco vamos ter a agenda de espetáculos para sábado. Mas antes de termos a agenda de espetáculos para sábado, eu vou-vos trazer três músicas. E a primeira música é fantástica. Chama-se Dá-me um Beijo e é dos Irmãos Verdade. Depois vamos ficar com uma grande música também. É de Anselmo, É Minha Filha. É como se chama esta música, que, atenção, tem uma letra de arrepiar. É que, de facto, esta música, aliás, como o Anselmo Ralph, ele sempre tem letras com grandes mensagens, esta não é exceção. É Minha Filha é o tema que vão ouvir depois dos Irmãos Verdade. E trago-vos depois, porque estamos ainda no calor do verão, vamos desculpar uma expressão, mas é como se chama a música, um gajo de gajas. É a música que nos trazem os Calibrados. E é desta forma que vamos seguir em frente em mais uma edição do A 100%. Dentro de mim, deixa-me olhar e

maltratas a minha filha. Mas quem te deu esse direito? Se não consegues ser homem, então traz de volta, ah, traz de volta, ah, traz de volta, ah, é minha filha. Traz de volta, ah, traz de volta, ah, traz de volta, ah. A 100%. Yeah. Parada, nada nem ninguém pode parar. Latão, original, Cali, grande. Yeah. Elas deixam cair tudo quando eu pinto na zona. Vocês já sabem como é que a cena funciona. As luzes brilham mais quando passam os calibrados. Eu fico com as carinas e aposento os namorados. Eu tô cheio delas, tipo presos na cadeia. Meu microfone tá sem espaço, tenho toda a lista cheia. Volta e meia, mais uma na minha teia. Colho sempre, vou de dar, mas tenho o meu flow. Semeia quando entro, rebento, com vento esquento. Acento sem tempo para qualquer elemento que tente no meu assento. Elas tão chatas, tenho que inventar babetes. Sugam todo o meu açúcar, vão ficar com diabetes. Chamam poético o meu sentido estético, querido. Por mulheres como um doente que era um médico. Anjas ou diabas, pecadoras ou santas. Querendo tu ou não, eu sou um gajo de gajos. Malandrina, o poste das negras te põe louca. Descontrolada com a arma na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poste das negras te põe louca. Descontrolada com a arma na boca. Baby vem grita até fica rouca. Que não me falta é mulher. Falas mó de minhas damas, vão te bater. Vão te pôr o pé, disso eu tenho fé. I'm a pimp de pimp like that. Elas me querem, o capa preferem. Mr. Capa, visto delas me perder, nunca querem. Oh, estás comigo, tens sabido. Mas vamos repartir como o well, é da nigga, sei que o build subi. Puro fofo, tentação pra qualquer girl. Meu corpo é tipo pizza, minha boca é tipo mel. Catch, yova, hoje não dá. Telefone tá a tocar, nem com a laça eu vou ficar. O mais gostoso de todos os MCs. Se mulheres fossem água, eu teria um chafariz. Sei que sou um gajo de gajas. Um gajo de gajas, tô cercado de damas. Malandrina, o poder das negras te põe louca. Descontrolada com a arma na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poder das negras te põe louca. Descontrolada com a arma na boca. Baby vem grita até fica rouca. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra perder na mãe. Somos gajos de gajas, não há nada que resista a nossa tentação. Oh, gajos de gajas, somos nós a tentação pra perder na mãe. Somos gajos de gajas. Deus me acuda. Elas tentam tocar minha roupa, tentam beijar minha boca. Ficam tão chatas com o telefone mesmo desligado toca. Direitos iguais pra mim são todas donzelas. O meu coração é grande, tem lugar pra todas elas. O meu fogo nunca cessa. Ataco depressa, sou culpado dos cornos que eu toda mudei na cabeça. Não sou escrito, nunca dá. Aquele preto da manhanga com style de bomba clá. Chamado armado, convencido que preferem. Um cadáver pras podem, não pras querem. Engenheiro pong, doutorado em mulher. A dama pode ser armada, mas vai reconhecer que sou charmoso com as medidas exatas. Pra caçada, mais pretas ou mulatas. Até casadas eu apanho as patas. Oh, sou um gajo de gajas. Malandrina, o poste das negras te põe louca. Descontrolada com água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Senhorita, o poste das negras te põe louca. Descontrolada com água na boca. Baby vem grita até fica rouca. Gajos de gajas, somos nós a tentação pra perder na mãe. Somos gajos de gajas, não há dama que resista a nossa tentação. Oh, gajos de gajas, somos nós a tentação pra perder na mãe. Somos gajos de gajas, não há dama que resista a nossa tentação. Grandes músicas. músicas, não é? Ficamos com os Calibrados e Gajo de Gajas, uma grande música para manter as energias em alta no final deste verão de 2010. Mas antes de continuarmos com as energias em alta, porque há mais 3 grandes músicas para ouvir, aliás, mais 4 grandes músicas para ouvir, vamos ficar com a nossa segunda agenda. Ora, pois claro, a nossa agenda, a nossa segunda agenda para o dia 11 de setembro. Vamos ter amanhã concerto de Rodrigo Leão. Eles vão atuar no Teatro Municipal de Faro. Eles, porque os Rodrigo Leão e os Ensemble, eles vão atuar amanhã, portanto às 21h30, no Teatro Municipal de Faro. Os Perfume vão atuar na FNAC de Matosinhos. Eles vão estar na FNAC de Matosinhos às 18 horas. Vamos, aliás, eu este aqui, esta informação está aqui um pouco confusa. Eu acho que este showcase. Pronto, está bom. Agora fiquei na dúvida se isto seria uma sessão autógrafa, se seria espetáculo, mas pronto, fico aqui um pouco confuso. Deixo também esta sugestão de que amanhã, quer seja em concerto, quer seja em sessão autógrafo, em sessão de autógrafos, os Perfumes vão estar na FNAC de Montezinhos às 18 horas. Sérgio Lucas também vai atuar. Ele vai atuar em Coimbra, na FNAC de Coimbra, às 22 horas, entrada livre na FNAC de Coimbra. E também vai ter, também vamos ter o GNR a atuar. Eles vão estar na Vidigueira, mais precisamente nas piscinas municipais. O espetáculo começa às 10 da noite. Enfim, pronto, e tem entrada livre também. Os Santos e Pecadores vão apresentar o seu novo trabalho, Energia, a partir das 23 horas, com a entrada livre na Nazaré, no Parque Atlântico da Nazaré. Estava aqui a pensar no Between Waves, que é o álbum que ele vai também promover. É David Fonseca, que vai atuar no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, às 22 horas. Júlio Pereira, este grande nome da música, vai atuar no Fórum Cultural de Alcochete, a partir das 21h30. Por fim, Rita Red Shoes vai atuar em Viseu, na Feira de São Mateus, a partir das 22 horas. Estes são os concertos para amanhã. E vamos continuar com música, caros ouvintes. Grandes músicas, para que se mantenham todos a 100%. A primeira música é dos K-Clash. A música que já fez muito sucesso e que ainda se vai ouvindo de vez em quando nas paradas. Vamos depois ficar com Eternity, música dos Goro Project. Trago-vos depois Ibiza e Yves La Rock com Oh By The Rainbow, música lançada no ano de 2007 e que ainda hoje faz sucesso. De vez em quando lá está ela a tocar nas rádios, numa discoteca, enfim, faz vibrar toda a gente. E com o Antena Web no Canal 2 está tocando ambas as melhores músicas. Vamos lá curtir estes 4 sons. Atenção, porque quando eu voltar vai ser quer para as despedidas, quer para vos trazer a agenda de espetáculos para os restantes dias. Fiquem por aí, não saiam dos vossos lugares. Quer dizer, não, podem sair para dançarem um bom pedaço, porque ainda são alguns minutos com Dance Music da boa aqui no Canal 2. Yeah! philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Take your time to trust in me, and you will find. rise up, rise up, rise up for my mind and my brain. 'Cause I try to fly so high. Direction sky. My dream. E então, já pararam de dançar? Pois, agora convém parar um bocadinho, só para ficarem atentos ao que vem aí na terceira e última agenda de hoje. Vamos lá, isto. Agenda! Ora então, cá estamos nós para a terceira e última agenda do nosso programa. Já sabem que a primeira é de sexta, a segunda é de sábado e a terceira é para o resto da semana toda. Ora bem, domingo, dia 12 de setembro, vamos ter David Fonseca, mais uma apresentação do seu trabalho Between Waves. Ele vai atuar ao ar livre em Mora, se não chover, não é? Às 22 horas. No dia 13, segunda-feira, os No Soul Family vão atuar na festa de Nossa Senhora da Viagem, na Moita. O espetáculo, tem horário, está marcado para as 22h30, ali na zona ribeirinha da Moita. No dia 14, terça-feira, o Vitorino vai atuar. Ele vai trazer grandes músicas, porque enfim, já sabem bem que é Vitorino, não é? Ele vai atuar no distrito de Santarém, no concelho de Alpiarça, às 21 horas. No dia 15, quarta-feira, os Moonspell vão atuar em Lisboa, no Hard Rock Café, às 22 horas, com entrada livre. No dia 16, quinta-feira, vamos ter mais concertos. Alguns. Kátia Guerreiro vai atuar no Estoril. Aliás, sim, no Estoril, em Estoril, no Auditório Boa Nova, a partir das 22 horas. Os da Luki Duki vão atuar em Celúrico da Beira, no Centro Cultural de Celúrico da Beira, a partir da meia-noite, com entrada livre. E, por fim, ainda mais um concerto. Os Santos e Pecadores vão fazer mais uma apresentação do seu trabalho, Energia. Eles vão atuar na Moita, no palco junto ao Rio, às 22 horas, com entrada livre também. O Estar à Perdida, 15 anos ao vivo, é assim que se chama este concerto que o Estar à Perdida tem vindo a promover e que vão ter mais um espetáculo então. 15 anos ao vivo de Estar à Perdida em Alpiarça, no Centro de Exposições, a partir das 22 horas e também com a entrada livre. Depois há mais concertos agendados para dia 17, mas isso fica para a próxima edição do A 100%. Estamos a chegar ao final do nosso programa e, para encerrarmos em grande, vamos ficar com três músicas. A primeira dispensa apresentações, é dos Underdog Project e chama-se Summer Jam. Foi lançada em 2003, ou relançada em 2003, e foi um sucesso de dance music sem igual. Como há muito, não se via. Depois, Kate Ryan interpreta um sucesso original dos Desireless, Voyage Voyage, e também dispensa apresentações. E para acabar em grande, já que estamos numa dance music, vamos ficar com Aki Makri, Diri Dali, é a música que escolhi para encerrar a terceira edição do nosso A 100%. Foi um prazer imenso estar convosco. Na próxima semana eu cá estarei, sexta-feira, no dia 17, se tudo correr bem, e há de correr, para vos trazer mais música e mais agenda repleta de mais espetáculos. Fiquem bem, já a seguir, Sertanejo Pop Universitário. Até para a semana! Get on the floor. Put your hands up. much as we can. Les idées fatales, regarde.